Siga vás tu, kamaráde, vocês. E as tuas pé coxa. O meu reto tá pela minute, gente, pra mim. Eu. O espécie é uma estirruda. Eu. O espécie é uma roxa schwarz. O das dois espécies são uma espritza. Ins gesicht. Eu. Olha, tu. Que tá pela comigo, hein? Eu, mas sim, mano, é pra mim. Eu, paz. Eu, paz. Eu, siga vás. Eu já tô aos mit de ver, oder? Muito grande sofá. Das Durchspäß an Summerspritzer ins Gesicht. Warte, sieh was. Karte, oder? Ist der Schlamm? Ich sag immer, Karte lenkt, kriegt alles rein, oder? Ja, da mal hinten noch diese Lenz für Drehkurne und weiter. Granate, du Sexgranate! Na und? Wenn ich der Stimme höre, habe ich schon eine Burn in der Hose, oder? Achso? Ja, ist die Mama zu Hause, oder was?